Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2. Ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Hoje vamos continuar a conversar com o Sr. Padre António Jorge, responsável pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil Viseu. Há uma semana, o Sr. Padre António Jorge esteve aqui connosco e falámos da vocação e da sua caminhada ao longo do sacerdócio. Hoje vamos conversar acerca das Jornadas Mundiais da Juventude que se vão realizar no próximo mês de agosto em Madrid, de 16 a 21 de agosto. Entretanto, vamos também falar sobre um sínodo que se vai realizar em Viseu, ou que se está a realizar já em Viseu, que tem a duração de 5 anos. Senhor Padre António Jorge, Bento XVI convocou um sínodo para Roma para o próximo ano sobre a nova evangelização. O que é que lhe parece desta iniciativa? É uma iniciativa luminosa, porque o tema nova evangelização já não é novo nesse sentido. Passa a repetição. Porque se tem vindo a falar bastante, em vários contextos, nova evangelização poderia significar re-evangelização, não é? Porque costuma-se dizer que estamos na velha Europa e, portanto, a Europa precisa de regressar sempre às raízes da sua fé e, por isso, nova evangelização significa regressar à origem, às origens, para encontrar Cristo também na novidade e aceitar a novidade que Cristo quer dar a esta velha Europa, que para que seja uma nova Europa. Nesse sentido, um sínodo sobre a nova evangelização é uma iniciativa que o Papa toma, recolhendo este desejo e necessidade que os nossos contextos eclesiásticos precisam de questionar e renovar este regresso às origens para ser a Igreja do tempo de hoje. A Diocese de Viseu também está, neste momento, com um sínodo diocesano, creio que tem a duração de 5 anos, e o objetivo, penso eu, que é ver como melhorar a forma de como é que se pode amar mais a Deus. Penso eu, não sei se é bem esta, se é isto, se não, mas gostava que o Padre António Jorge nos dissesse alguma coisa e também se já há alguma conclusão, quais são as linhas de orientação. Pronto, enfim, que nos dissesse como é que está a decorrer este sínodo em Viseu. Portanto, este sínodo em Viseu tem o tema, ou lema, em comunhão para a missão. Este lema foi escolhido pelo Sr. Bispo, escutando os vários intervenientes e um conjunto de pessoas que se começou desde o início a somar a esta iniciativa. Naturalmente que toda a Diocese está convocada para o sínodo. Ainda há poucos dias, no contexto do trabalho com os jovens, ele pôde dizer aos jovens que o sínodo acaba por ser uma convocação contínua, não é? Porque há um conjunto de pessoas que entrou já de início, mas há tantas outras que ainda não se aperceberam, mas que se vão apercebendo ao longo do caminho. Portanto, o razoável é que, durante estes 5 anos, o sínodo seja uma convocação contínua, um acordar dos crentes e não crentes para uma Igreja que está em renovação. Logo, este tema, em comunhão para a missão, diz aqui da relação deste sínodo com, por um lado, o aniversário do Concílio Vaticano II. Portanto, vamos concluir o sínodo nesse aniversário. Por outro lado, também o aniversário da dedicação da Catedral em Viseu, portanto, dos 500 anos da Catedral em Viseu, vão coroar, portanto, o momento celebrativo que coroa o sínodo, ou esta caminhada sinodal em Viseu. Disse aí amar a Deus. Naturalmente que tudo se concentra nessa afirmação, mas como o amar a Deus tem outra face da moeda, que é também servir os irmãos, portanto, há estes dois pilares que acabam por estar também matizados no lema do sínodo, em comunhão para a missão. Podíamos dizer em comunhão com Deus e em comunhão eclesial para a missão que a Igreja tem no mundo de hoje. Portanto, no fundo, o que se trata é da renovação da Igreja. Como é que a Igreja hoje, no hoje da história, precisa de ser luz, precisa de construir o reino, portanto, como é que a Igreja pode fazer? E entendemos que Para o fazer melhor, o ideal era, por um lado, numa leitura da realidade atual e, por outro, num acesso às fontes da Igreja, sejam elas a fonte bíblica e também, sobretudo, os documentos do Concílio Vaticano II, fazer aqui uma leitura, quer dos documentos, quer da realidade, para depois tirarmos conclusões no que toca à missão da Igreja. Por isso, o que estamos a viver neste momento, portanto, o sínodo propriamente dito ainda não aconteceu como momento de decisões, não é? Porque isso requer uma assembleia sinodal, mas o momento que estamos a viver chama-se de pré-sinodal, ou seja, que já é sínodo, mas ainda não é aquele momento decisional. Portanto, estamos a fazer neste momento a divulgação e a formação das pessoas, dos intervenientes, dos agentes pastorais. E, concretamente, acabamos de propor aos fiéis e aos grupos pré-sinodais o estudo do documento sobre a Igreja, Lumen Gentium, a luz dos povos, que é o documento central do Concílio Vaticano II. E nos próximos tempos, no próximo Advento e Natal, Quaresma e Páscoa, no próximo ano, iremos também propor a formação à volta do documento sobre a palavra, a Dei Verbum, depois o documento sobre a ação social da Igreja, Gaudium et Spes, e depois também o estudo sobre o documento da liturgia, Sacrum Sanctum Concilium. Portanto, estes documentos vão iluminar depois questões, um inquérito, vão-nos ajudar a individuar quais são as questões mais pertinentes para que depois em Assembleia Sinodal se possam fazer propostas de renovação e o Bispo, que é de facto aquele que presida todo este organismo de renovação, possa depois também fazer um decreto que, publicado na Igreja, diga que a Igreja, para ser nova e para servir hoje, tem que seguir por aquele caminho. Portanto, é todo este processo que está a acontecer. No fundo, é um despertar também das pessoas, e é necessário este despertar, não é? Porque, pronto, voltamos ao mesmo, isto, se de facto não houver quem nos desperte para alguma realidade, nós podemos fazer as coisas até, pronto, fazendo mal, pensando que fazemos bem ou dando menos valor quando devíamos dar mais, e é necessário despertar as pessoas para esta realidade. E agora, quando estava a falar, estava a pensar o caso da catequese dos miúdos. Isto é uma coisa que, pronto, que eu vivo, e eu vejo, quer dizer, às vezes não há sensibilidade, as pessoas dizem assim, ah, não, o que é preciso é a boa vontade. Assim, não, pelo amor de Deus, quer dizer, isto com boa vontade, está bem, é importante a boa vontade, mas, quer dizer, só boa vontade não chega, não pode ser, quer dizer, portanto, e é necessário, de facto, despertar o caso dos sacramentos, quer dizer, é uma coisa que eu vejo, e qualquer pessoa vê, nós vamos a uma missa e tanta gente comunga. E quando o padre diz, há confissões, tão pouca gente aparece nas confissões, quer dizer, isto, claro, isto nos faz de um dia para outro, mas é necessário ir despertando as pessoas, a forma como as pessoas se apresentam na igreja, na missa, quer dizer, não o farão por mal, mas, quer dizer, muitas vezes elas vão vestidas como quem vai para a praia, como quem vai para um piquenique, quer dizer, e é necessário que alguém diga às pessoas que, de facto, se calhar aquilo não é mais correto, ou não é mesmo correto, e que é necessário fazê-las despertar nestes e noutros campos. Muito bem, estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento, conversamos com o Sr. Padre António Jorge, responsável pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Viseu. O nosso convidado é responsável pela juventude de uma diocese e analista de comportamento dos jovens. Por esse motivo, vamos aproveitar para analisar o comportamento de alguns jovens e, eventualmente, o que poderá ter falhado na família ou na sociedade, levando-os a ter reações e conceitos de felicidade bem diferentes ou até opostos de uns jovens para os outros. Ao mesmo tempo, falaremos também dos adolescentes. Há quem afirme que são mais inseguros e que, por isso, alguns são capazes de continuar adolescentes mesmo com 30 anos. Quais serão as causas? Divórcio dos pais, falta de valores ou outras? E, por fim, falaremos das atividades que vão ocorrer em Espanha, as Jornadas Mundiais de Juventude, em que estará presente o Papa Bento XVI, com uma agenda muito intensa e que começa muito cedo e que vai acabar muito tarde. padre António Jorge. Parece-lhe que os assuntos debatidos nos últimos sínodos da Eucaristia e da Palavra de Deus têm sido aproveitados pelas comunidades, ou não? Ora bem, eu penso que sim, tem sido, como já disse em relação ao sínodo que o Papa anuncia sobre a nova evangelização, são momentos de graça, de luz, de recuperar aquilo que tem de essencial estas dimensões, nomeadamente a Eucaristia e a Palavra. Tanto que depois destes sínodos surgem documentos práticos que são uma oportunidade para os fiéis perceberem a razão de ser desta proposta evangelizadora, nomeadamente em relação à palavra. Dá-se conta que um documento Verbum Domini sobre a palavra de Deus na vida da Igreja, na vida e na missão da Igreja, acaba por ser um retomar do documento do Concílio Vaticano II, Dei Verbum, para o tornar mais próximo e dizer que é atual, portanto, que é central na vida da Igreja. Naturalmente que as comunidades só tirarão proveito se a comunidade for uma comunhão orgânica, não é? Em que não basta ir à missa domingo e pronto, não é? Uma das críticas que fazem à Igreja, que precisa de renovação, é precisamente a de ser uma Igreja sacramentalista. Não é que os sacramentos não sejam centrais, claro que são, Jesus Cristo é central, mas o encontro com Jesus não acontece somente na comunhão. Aliás, a comunhão na missa dominical será um coroar da relação com Cristo, que passa também pela evangelização, pelo encontro com a palavra, pelo questionamento e esclarecimento da fé, pela prática da caridade, enfim, um conjunto de dinamismos e dimensões que são fundamentais para que então tenha sentido falar de sacramento, de encontro mais próximo com Cristo. Nesse sentido, as comunidades precisam de momentos de formação para além da Eucaristia. Fala-se da catequese das crianças, é aquela que mais tradicionalmente nos preocupa, mas hoje também se fala muito em catequese de adultos. É mais precisa. É mais precisa, sim. É mais precisa. É. Eu diria que antes da catequese de crianças é precisa a catequese dos adultos. Aliás, já ouvi alguém dizer que o primeiro ano de catequese na catequese da infância e adolescência era um ano que não devia existir para as crianças. Ouvi dizer um dia que um colega sacerdote tinha optado por o primeiro ano não ter crianças na catequese, mas os pais. Fazer catequese com os pais, e os pais levam para casa o que é necessário para catequizar os filhos. Portanto, talvez esteja aqui uma provocação neste exemplo, neste modelo de iniciar a catequese, para dizer à família que a família é a primeira responsável, é a primeira escola da fé. E, portanto, desde este ponto de vista, as comunidades precisam de ter muito seriamente e de levar a cabo esta formação de adultos. Portanto, há muitos esquemas, há experiências. No entanto, não é fácil falar de catequese adultos, porque dá a ideia de que os adultos vão voltar à catequese. É como se fossem regressar, mas não. É uma ideia que já se tornou um mito, mas que não é um mito verdadeiro. Portanto, é necessário que as pessoas, de facto, levem a sério a necessidade que têm para viver a vida cristã, também a sério, e serem testemunho e dar razões da esperança. O aprofundamento da fé através destes documentos que emanam destes sínodos, portanto. Assim como são, por exemplo, o ano de São Paulo, o ano paulino, foi um ano, uma oportunidade fantástica para nos aproximarmos de Jesus através da vida e dos escritos de São Paulo, portanto. Este último documento, de Bento XVI, a exortação apostólica sobre a palavra de Deus, foi de um dos últimos sínodos, e há quem afirme, eu não sei, os meus conhecimentos não me levam lá, eu não sei teologia, portanto não posso afirmar isto, mas há quem afirme que esta última exortação de Bento XVI, que é um dos documentos mais importantes das últimas décadas, não sei se assim é, se não, mas de facto aquilo é sumo, já li, já reli, e de facto é extraordinário. Quando há pouco eu perguntava se de facto estaremos a tirar proveito dos sínodos, isto é baseado, eu estive a ler a lineamenta sobre o próximo sínodo dos bispos, e às vezes aparece uma pergunta em que pergunta se a comunidade paróquia está a tirar proveito das conclusões dos últimos sínodos. E de facto, esta conclusão de que fala a exortação apostólica sobre a palavra de Deus e o sino sobre a palavra de Deus falava muito em falar da Bíblia, em falar da palavra de Deus às pessoas, nas comunidades, nas paróquias. É verdade que vocês em Viseu estão envolvidos com o sino, e isto não dá para tudo, tem que dar para algumas coisas. Mas eu vejo, por exemplo, noutras paróquias e noutras dioceses, que isto foi palavra morta. Quer dizer, portanto, não há dúvida nenhuma que... Quer dizer, palavra morta pode não ter sido o bispo. Mas muitas vezes depois aquilo não teve eco. As pessoas esqueceram. Quer dizer, e se de facto não apanhamos, e é necessário apanhar, quer dizer, e se não falamos, é uma pena, porque realmente as conclusões são coisas extraordinárias que nos podem ajudar muito, mas que depois acabam por ficar e não nos dizem nada. Já agora isso lembra-me a dizer o seguinte, também já tive que ler esse documento por causa da comissão à volta da Palavra de Deus, da qual eu sou responsável em Viseu, no sínodo, e a primeira impressão que dá um documento destes emanado de um sínodo é de que é um documento prático. Naturalmente que terá uma parte teórica, mas é um documento com muitas propostas práticas para que a Palavra de Deus, neste caso, entre dentro do dinamismo da Igreja, até porque faz parte da sua essência, como Igreja que comunica sempre e fielmente a Palavra de Deus. Mas o documento tem muitas propostas práticas, e eu lembro-me na minha diocese que algumas delas já as pusemos em prática, outras já nos cansamos delas. O problema está aqui, está no concreto, não é? Como é que nas comunidades criativamente se propõem, na hora de fazer um programa pastoral, para um ano pastoral, como é que surgem essas propostas práticas à volta do que é fundamental? Muitas vezes pode acontecer que se faça o que se fazia antigamente, ou aquilo que é feito por tradição. Por isso é que se fala muito da manutenção da Igreja, não é? Celebramos a missa pelos defuntos, marcam-se as festas fundamentais, algumas delas até nem são fundamentais, fazem-se porque os antigos já fizeram. Portanto, há ali um círculo vicioso de festas e de marcações que às vezes não dão tempo nem paciência para pôr o novo, para dar lugar ao novo, à novidade. Daí que é preciso muita coragem na hora de se fazer um programa pastoral para ver o que é que se pode conciliar, não é? Para isso é necessário um conselho pastoral. Naturalmente que o padre não pode decidir sozinho, terá sempre que ter ao seu lado colaboradores que representem as comunidades, ou os vários lugares, os vários serviços das comunidades, para ter a coragem de compaginar o que já se fazia e o que faz parte da tradição da paróquia, da sua cultura, mas também compaginar com o novo que nos vem destes documentos, que fazem propostas, não é? Eu sei que aqui na Diocese de Coimbra, em algumas paróquias, e também na Diocese da Guarda, em algumas paróquias, e com certeza que haverá outras dioceses, têm estado a estudar este ano, que agora acabou, este ano litúrgico, São Mateus. E é claro que não tem havido assim uma aderência muito grande em algumas localidades, mas noutras, pronto, têm aparecido, têm formado grupos com uma dezena de pessoas, com uma dúzia de pessoas, e às vezes até mais que um grupo em cada paróquia. E tem sido interessante, eu tenho-me apercebido disso, e até dei também um grupo de bíblico. E eu via que as pessoas estavam entusiasmadas, portanto, são coisas que não conhecem muito bem, mas que desejam aprofundar, que desejam conhecer, e eu acho que isso é um bom caminho, porque realmente a Bíblia tem tudo, não é? Quer dizer, sim, acho que é uma coisa extraordinária. Sim. Já agora, também me provoca dizer o seguinte, na minha experiência de padre, eu tenho trabalhado muito com minorias, né? Grupos pequenos. E quando falamos de Igreja, e do ser Igreja, e de formar os leigos na Igreja, tenho esta convicção de que é preciso formar poucos para que esses poucos sejam a luz, não é? Portanto, o mundo globalizado às vezes tende a levar-nos a crer que gostaríamos de ter um público mais vasto. Sim, é verdade, é para todos, temos de anunciar a toda a gente, mas no que toca à formação, é importante formar poucos, não é? Porque depois de formados, alargam, não é? E vão para outros. Está aqui a lógica fundamental do ser da Igreja, que é o ser fermento na massa, não é? Vai estar sempre presente. Vou alimentar a tua sede de querer, vou acicatar a tua fome de prazer, vou ao fim do mundo, vou tocar no teu fundo, vou fechar o punho e pôr o sangue a ferver, vou serrar os dentes e morder o teu saber, vou ao fim do mundo, vou gritar lá no teu fundo. Sou teu, sou assim só pra quem dá, só assim faz com que eu vá ao fim do mundo. Ao cabo do teu ser, sou e só apenas uma gota de suor, sou o claro aceno quando roubo o tambor, sou o fim do mundo, a contagem ao segundo. Todo o tempo que me resta a liberdade, a minha luta que só fala por verdade, o fim do mundo, a entrada da cidade. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ao domingo, às 10, e à quarta-feira, às 21. Neste momento, conversamos com o Sr. Padre António Jorge, responsável pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Viseu. Vamos agora começar a conversar acerca das Jornadas Mundiais da Juventude que se vão realizar este ano em Madrid. De 16 a 21 de agosto, vamos ter as jornadas, ou que tudo indica, com a presença de mais de 1 milhão de jovens. Jornadas que já se realizam há vários anos, em vários pontos do mundo, que se iniciaram com João Paulo II. Como responsável pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil de Viseu, o que é que lhe dizem a si, concretamente, estas jornadas? Bem, em primeiro lugar, para mim, são uma surpresa, porque é a primeira vez que eu participo numa Jornada Mundial da Juventude. Eu estou como responsável da Pastoral Juvenil em Viseu somente há 3 anos. Antes destes 3 anos, lidava com a juventude no ambiente da formação e discernimento vocacional. Quando fui parco também tive os grupos de jovens, mas assim, como responsável de um secretariado e na preparação desta jornada mundial, para mim, por um lado, está tudo a ser uma surpresa, porque é a primeira vez que lido com esta experiência da jornada. Para além da surpresa, está a ser também uma oportunidade de crescimento, quer pelo aspecto da organização, que envolve muitos fatores, mas também um crescimento no aspecto interior, como pessoa, como padre, porque o Papa convida os jovens para este acontecimento mundial e eu também me sinto um jovem, também, nesse sentido, a ir ao seu encontro e a aproveitar esta experiência para, como disse, já tive a oportunidade de dizer, para também crescer como sacerdote, portanto. O tema desta jornada também é muito apelativo. O Papa oferece sempre anualmente um tema aos jovens, portanto, porque a Jornada Mundial da Juventude acontece todos os anos. A nível internacional acontece de 2 em 2 ou 3 em 3 anos. O tema deste ano é particularmente apelativo, enraizados e edificados em Cristo, firmes na fé, indo buscar esta passagem em uma das cartas de São Paulo. Por isso, para mim, está a ser uma experiência muito agradável acompanhar os jovens e prepará-los para esta jornada. Eu penso que as jornadas são um bom complemento para a formação também dos jovens, até pelo que acaba de dizer. Portanto, o Papa todos os anos escolhe um tema neste caso apelativo, um tema espiritual. E o Papa que costuma dizer, o fruto das jornadas dependerá do trabalho que se fez com os jovens antes das jornadas. Sem dúvida. E eu penso que aí, neste caso, o padre, que é o responsável, está mais à vontade do que ninguém para falar, se calhar, disso. Porque, quer dizer, isto de facto, isto proporciona este tema, e o deste ano, de São Paulo, aos Colossenses, isto proporciona formação extraordinária. Se de facto se der, se fizerem reuniões com os jovens, isto pode de facto ser um bom complemento da formação. Isto é o que eu penso, e de facto vendo, fiquei com essa ideia. Sim, é uma oportunidade muito grande para se fazer itinerário. O próprio Departamento Nacional da Pastoral Juvenil propôs, no início deste ano pastoral, um itinerário de formação e animação para as Jornadas Mundiais da Juventude, oferecendo aos vários secretariados diocesanos um conjunto de 10 catequeses para que os jovens de mês a mês pudessem fazer encontro e caminhada para as jornadas, independentemente se vão participar localmente ou não. Portanto, acaba por ser um acontecimento mundial que os jovens podem aproveitar mesmo que não se desloquem a Madrid. Portanto, é pastoral juvenil que se faz. Portanto, é verdade que não é fácil. Não é fácil. Isso leva-nos ao assunto de juventude. E não é fácil propor assim muitos encontros de formação, por várias razões, em que se trate de temas, em que se abordem assuntos que sejam mesmo do interesse dos jovens. Eu posso aqui dizer que alguns assuntos à volta da Jornada Mundial da Juventude e neste itinerário tocam nos assuntos primordiais, como já vimos: Jesus no meio dos jovens, a palavra de Deus, o batismo, a igreja, a missão, a amizade, o matrimónio, o sacerdócio e depois também a história, o sentido da vida e depois a santidade, enfim, que é o objetivo, é a caminhada, o objetivo da caminhada na pastoral juvenil. Não é fácil por uma razão. Eu tenho vindo a estar na pastoral juvenil há 3 anos e noto que existe uma tensão entre o fazer atividades, não é? Porque muitas vezes fazer pastoral juvenil, constatei que foi fazer atividades. E pronto, e é verdade, um programa faz-se com atividades. Mas faltou muitas vezes, e ainda nos falta hoje, uma consciência clara da direção a tomar com os jovens. Eu falo agora, sobretudo, para quem tem a responsabilidade de acompanhar os jovens. Falta muitas vezes a consciência da parte de quem acompanha do para onde, do horizonte para o qual se quer levar os jovens, não é? E para isso é preciso fazer um mapa, um itinerário, uma sequência, e então aí sim, inscrever atividades que sejam úteis e descobrir aquelas que não são úteis. Eu fui provocado também na minha formação a perceber isso, a perceber que há atividades que podem prejudicar mais do que ajudar, mas incentivado a descobrir as atividades que possam iluminar e fazer bem a um caminho com os jovens. Neste sentido, este itinerário foi proposto, não é? Para que o acontecimento de Jornada Mundial, de facto, como já disse, não seja só um acontecimento, mas tenha um antes e um depois. E é essa a vontade do Papa, precisamente. Padre, acho que veio para um assunto interessante. Não te ensinava a falar disto, mas eu ouvi uma vez um colega seu, responsável pelas jornadas, pelo secretariado diocesano da juventude, de uma determinada diocese, não vou dizer qual é, não importa, mas que a ideia que eu tenho é que, de facto, eles fazem muitas coisas, mas são coisas que, se calhar, não os levam onde os devem levar. E essa pessoa dizia uma vez, na presença do bispo, e eu estava também, era uma reunião aberta, e ele dizia que aos jovens não se pode falar de Deus, de Jesus, diretamente, tem que se dar não sei quantas voltas. Quer dizer, isto está em completa, no meu entender, em completa contradição com o que se pretende. E eu tenho aqui um apontamento acerca do responsável pelas jornadas deste ano em Madrid, o cardeal Roque Varela. O arcebispo de Madrid dizia, e eu li um documento dele, em que diz: as Jornadas Mundiais da Juventude não terão nenhum outro propósito além de anunciar Jesus Cristo, a quem os jovens esperam, ou conscientemente, ou não. E dizia mais: a Igreja não tem outra coisa para oferecer aos jovens e a todas as pessoas de hoje a não ser Jesus Cristo. Portanto, não há salvação fora dele. E os jovens precisam urgentemente dele. Depois de 2000 anos de evangelização, a Igreja de hoje percebe que Jesus Cristo ainda é muito pouco conhecido e amado. Eu penso, se interpretei bem as suas palavras, eu penso que é isto. Quer dizer, isto não vale a pena andarmos às voltas, não vale a pena andarmos a entretê-los com outras coisas. Sim, o entretenimento é interessante até para os cativar, mas depois é necessário dar-lhe outra coisa, porque se não damos, andamos a perder o nosso rico tempo. Podemos fazer coisas muito interessantes, mas que não que valem zero. Isto é a ideia que eu tenho, e pronto, e o que eu digo vale o que vale, não vale mais do que isso, mas quer dizer, isto é a minha opinião, e isto não é a palavra de Deus, não é a Bíblia, portanto eu tenho a minha opinião é esta. Quer dizer, se depois de aqueles divertimentos que têm com os pós-cativar não os levarem a ele, as pessoas perderam o tempo, podem vir até muito satisfeitas, muito convencidas, mas aquilo foi chuva que bateu num vidro e caiu, não valeu de nada. Sim, sim. E no dia em que esse padre mudar, for embora, os jovens acabaram por ficar sem nada e cada um se dispersa por seu lado, porque, quer dizer, mostraram-lhe a ponta do dedo quando lhe iam ter mostrado o sol. Isto é a ideia que eu tenho. Pois. Sim, naturalmente que a abordagem com os jovens e aos jovens não é fácil hoje, até porque pastoral juvenil é muito recente. O próprio conceito de juventude, como a passagem entre a infância e a idade adulta, enfim, é também coisa recente para os psicólogos e sociólogos, mas já é tanto quanto basta para se fazer uma avaliação. Eu tenho vindo a fazer uma reflexão nestes 3 anos em que sou responsável da pastoral juvenil e tenho contactado com os jovens, e concluo é o seguinte: se faço de facto um esforço por acompanhar jovens de perto, e de perceber que há ali um caminho a fazer e que se faz um caminho que se propõe, que se avalia, então eu por aí dou conta que é possível fazer pastoral juvenil, sendo a pastoral uma ação da Igreja em favor dos jovens, sabendo que o jovem é chamado a fazer um percurso que vai desde aquilo que se chama acolhimento, não é? Não se é cristão automaticamente, portanto, é-se por convicção, por aprendizagem, por descoberta, por aceitar uma proposta que vem de Cristo, que é o próprio Cristo. Mas depois, esta proposta faz-se por um caminho de crescimento que passa pela evangelização, que passa pela celebração, que passa por assumir na Igreja e no mundo uma missão, e que tudo isso se resume numa vocação. Se nós tivermos medo de falar aos jovens de vocação, de Jesus Cristo, não, de facto não estamos a fazer nada. Ou seja, não estamos a cumprir o papel teríamos que falar da associação, associativismo juvenil e outras coisas que também têm lugar na sociedade, mas a Igreja opta por um outro caminho, por uma outra pedagogia. Por isso, tem que se falar primeiro no itinerário e depois então falar de atividades, não é? E neste itinerário, a relação fundamental com Cristo, que é com a proposta dele, tem que estar presente. Aliás, mestres disso são os próprios papas. O Papa João Paulo II nunca se esquecia, no encontro com os jovens, nomeadamente nas jornadas, de dizer: se porventura algum de vós sentiu o chamamento de Jesus Cristo, não tenham medo de o seguir, de lhe dar uma resposta. E surgem, no âmbito das jornadas mundiais, muitas vocações ao sacerdócio, à vida religiosa, e vocações a seguir Jesus, porque há jovens que se encontram com ele e sentem a sua vida transformada. Por isso é que este dinamismo à volta das jornadas, apesar de dar para tudo, porque há jovens que vão ali a primeira vez, há jovens que vão, mas já são jovens maduros e já têm alguma caminhada, mas seja como for, é uma oportunidade para este dinamismo do encontro com Cristo. Eu creio, eu não tinha certeza, mas eu creio que foi em Colónia, depois das jornadas de Colónia, que 2000 jovens, rapazes e raparigas, que se decidiram pela vocação extraordinária. Está. Outra coisa que me impressionou imenso foi as jornadas de Roma, creio que foi em 2000, que se constou, que se confessaram, parece que 600 mil jovens. Acho que foi a primeira vez que houve confissões nas jornadas mundiais, em que se construíram aquelas tendas, em que havia, constou-me também, que havia cerca de 2 mil sacerdotes a confessar, desde das 8 ou 9 da manhã até à meia-noite, que se iam revezando, e que mesmo assim não conseguiam, porque acho que depois, em frente àquelas tendas, havia uma rua, havia os muros, e acho que ainda se sentavam ali sacerdotes também a confessar. É extraordinário, quer dizer, tanto como isto pode tocar, não é? E penso que em Madrid isso ainda se vai expressar melhor, porque, claro, cada jornada mundial acaba por ser também o fazer história e o fazer melhor como se fazia, do que se fazia antes, ou seja, de tentar oferecer aos jovens essa oportunidade. Consta-me, já ouvi dizer, que de facto das coisas mais bonitas que estão a preparar em Madrid, lá num dos parques da cidade, é a Festa do Perdão, e pelo que pude constatar na minha acreditação como padre, porque temos que dizer que somos padres e depois provar isso, não é? Para que haja seriedade neste ministério. E os jovens possam, de facto, encontrar-se com Jesus Cristo através do sacerdote, mas já me fizeram crer que a Festa do Perdão vai estar aberta desde que começam as jornadas até que termina. Independentemente se estamos a celebrar a missa, ou numa vigília, ou num concerto de música, vai haver sempre a presença de sacerdotes a confessar. Portanto, isso é uma das notas positivas desta oportunidade, desta atividade que são as jornadas. Para além, depois, dos outros momentos centrais em que o Papa estará com os jovens, não é? Na Eucaristia, na Via Sacra, na Vigília, enfim, que são momentos que chamam atos centrais das jornadas. Portanto, pois falou de Madrid e da Festa do Perdão. Eu creio que o próprio Papa, apesar da agenda que ele tem tão sobrecarregada, que ele passará algum tempo e também a confessar. Sim, está previsto. Há lá um momento. Simbólico, é. Mas quer dizer, acho que naquele sentido que ele costuma dizer, o sacerdote, há muita coisa que pode não fazer, mas há duas coisas que ele não pode prescindir. Que é de confessar e de celebrar a Eucaristia. Que é o que mais ninguém pode fazer, do ponto de vista prático. Não é? Portanto, isso é e se ele disser isso aos jovens, eu estou aqui para ti, para te dar Cristo na Eucaristia e para te proporcionar o perdão, já está a fazer uma grande pastoral juvenil. Amigo, vai por essa estrada. Amigo, vai. Não percas tempo que o vento é vier por bem, seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém houver que não queira, fale comigo também. António Jorge, parece-lhe que a escolha do país, neste caso a escolha de Espanha para as jornadas da juventude, é alguma coisa com algum critério ou isto é uma obra do acaso? O que é que lhe parece? Eu penso que não sei muito dizer sobre isso, até porque a minha experiência de frequentar as jornadas não é nenhuma, portanto vou a primeira vez, mas por aquilo que tenho vindo a conhecer e a escutar é que a escolha de um lugar para as jornadas não é assim do pé para a mão, não é feito só no momento da própria jornada que antecede. Por exemplo, neste momento já se sabe que a próxima era o Brasil, desde a última jornada, portanto há uma espécie de acreditação também, o Papa tenta perceber quais são os lugares que se oferecem para isso, que têm condições. Por outro lado, há esta tentativa de viajar pelo mundo, de se fazer perceber que o Papa está com os jovens no seu contexto cultural e de chamar todos os jovens do mundo para um certo local. Também é uma oportunidade de transformação para aquele país, né? Para a pastoral daquele país, e portanto há sempre algum critério que se fundamente na experiência, na disponibilidade da própria Conferência Episcopal para esse acontecimento, e portanto dá-me a impressão, depois de Sydney, que ser em Madrid é também para estar em todos os lados do mundo, para se fazer assim uma passagem por vários continentes. Nada é feito ao acaso, não é? Nada é obra do acaso. Eu penso que neste caso e neste ano as jornadas em Espanha são também uma necessidade, até no aspecto espiritual. Sem dúvida. O próprio responsável pelas jornadas deste ano, o Cardeal Roque Varela, dizia há poucos dias que Espanha está a arder. E quando Espanha está a arder, é necessário chamar os bombeiros para o apagar e para ver se depois não deixa incendiar outra vez. Sem dúvida. E de facto está. Nós sabemos o que está a acontecer em Espanha. Sobre isso, há poucos dias ouvi o testemunho de um jovem de Viseu que está lá já a trabalhar em Madrid, que é representante da Pastoral Juvenil Nacional, e ele contou-me que num comboio ia a viajar, no metro, aliás, ia uma senhora idosa a rezar o terço, e apareceu um jovem que lhe tirou o terço e o partiu à frente dela. Portanto, de facto, a Espanha, os jovens da Espanha, concretamente,

uma situação de ateísmo em muitos casos. Eu estive outro dia a ver números e era mais ou menos isto. Oh, padre, mais de 50% dos jovens não se consideram católicos em Espanha. 10%, só 10% se consideram católicos. 20% são indiferentes, agnósticos ou ateus. Os restantes, embora identificados como católicos, caracterizam-se como passivos, ou por passivos. As causas indicadas para estes números têm a ver com uma forte componente laicista e acusam a Igreja de se intrometer na política, do seu conservadorismo em matéria sexual, de achar que é demasiado rica. Depois, valorizam o matrimónio, mas retardam-no. Valorizam os filhos, mas reduzem-nos. Dizem as fiéis ao cônjuge, mas aumentam a separação e os divórcios. O que é que acha disto? Que comentário é que isto merece? Olha, eu não sou nem pessimista, nem derrotista. Essa é, de facto, uma leitura que precisa de ser realista e está a sê-lo, não é? Todas estas estatísticas são muito úteis hoje para a Igreja. Para mim é necessária uma nota de esperança. Os jovens estão a pedir à Igreja que esteja com eles. É verdade, eu como responsável de pastoral juvenil e com os animadores com quem me reúno, de vez em quando também nos passa essa vontade de fazer lamentações e dizer, de facto, os jovens são inconstantes, não querem passar o tempo todo na adolescência ou na dependência dos pais e por isso retardam os seus cursos, enfim. Às vezes dá-nos para passar por aí a nossa linguagem, mas por outro lado, e essa é a convicção do Santo Padre também, tem que ser a nossa, é de que os jovens desejam, querem, procuram. Isto talvez seja uma provocação para a Igreja, para que ela esteja presente, para uma nova linguagem, para que, de facto, ela também possa despir todas essas notas que os jovens reprovam nela, para que esteja mais próxima, portanto. O que me parece que é preciso proporcionar hoje em dia é um encontro verdadeiro entre os jovens e Cristo, mas a Igreja aí tem que ajudar. Eu costumo aqui aplicar a imagem do fiel da balança, não é? O encontro é entre os jovens e Jesus Cristo, mas a Igreja tem que proporcionar este encontro para que o fiel esteja ali, não é? Da balança, portanto, a ajudar a mediar esse encontro. Mas os jovens estão hoje também tão carregados de valores, de desejo, de motivações, só que estão desorientados, muitas vezes. E precisam de alguém que esteja ao lado deles. Não é? Precisam da ajuda, não é? Da ajuda, não é? Muitas vezes fazem as coisas mal, mas é porque se calhar ninguém lhe deu a mão. Sim, sim. Eu no outro dia estive numa caminhada com os jovens e depois celebrei a missa ali num parque da zona de Viseu, na Diocese de Viseu, e pedi aos jovens, no contexto da celebração da missa, uma salva de palmas para o Papa Bento XVI, porque precisamente neste acontecimento da Jornada Mundial da Juventude, ele propõe aquilo que era impensável, que é o catecismo para jovens, né? O IUCAT, que é precisamente uma experiência deste encontro de jovens na Áustria com os seus animadores, de mastigar, passa a expressão, o velho catecismo de não sei quantas páginas, que durou 26 anos a fazer. Eu penso que não houve jovens, ou poucos jovens o leram, ou o abordaram, a não ser aqueles mais estudiosos e interessados, mas cá está, a Igreja não estava a falar a linguagem dos jovens. E a convicção que está agora a presidir também estas jornadas é de que a Igreja quer estar com os jovens e falar a sua linguagem. Por isso é que o Papa foi de acordo e assinou e introduziu ao IUCAT, ao Catecismo para os Jovens, para lhes dizer: nós estamos convosco e aquilo que vos queremos dizer estamos a falá-lo com a linguagem que entendeis, porque foram os próprios jovens que o ajudaram a escrever, com os temas que os jovens precisam e querem abordar. Portanto, este encontro está a acontecer, não é? E eu pedi uma salva de palmas porque o Papa, nesta introdução, diz mesmo isto. Muitas pessoas me dizem: os jovens de hoje não se interessam, mas duvido de que isto seja verdade, e estou certo do que digo. Os jovens de hoje não são tão superficiais como se diz dele, porque querem saber realmente o que é a vida, querem saber tudo acerca do que é essencial. Portanto, a Igreja só tem que se pôr lá, e de lhe dizer, tem essa responsabilidade, portanto. Um Papa que diz isto, que está com os jovens, que confia neles, que acredita neles, é meio caminho andado para que os jovens se sintam atraídos, não é? Agora, tem que ser a partir do realismo e da verdade. Este Papa cada vez mais me surpreende porque quer estar próximo, mas não se esquece de que está a cumprir uma missão. Já agora, isto era uma nota que vem também relacionada com o nosso sínodo e que é muito interessante. O Papa já teve a oportunidade de dizer a alguns jornalistas que lhe perguntavam se a Igreja não precisa de ser mais atraente e ele diz que não. A Igreja precisa de ser é mais transparente, não é? Parece-me que isto é inteligente dizer isto. E não só inteligente, denota uma profunda relação com a verdade, não é? E a responsabilidade que ele tem de presidir à verdade a favor do mundo e da Igreja. Portanto, a Igreja, para ser atraente, só pode ser transparente, não é? Ser verdadeira e ser fiel. Para isso tem que também se baixar, tem que fazer como Cristo, tem que se fazer humana, tem que estar próxima, tem que falar a linguagem e nisso temos um caminho muito grande a fazer. Padre, eu tenho muita pena, quer dizer, mas nós praticamente não falámos nada das jornadas, eu não tenho à vontade para lhe pedir mais nada, não é? Portanto, não é para lhe pedir mais, porque pronto, já lhe pedi bastante, mas não, portanto, a verdade é que praticamente as jornadas não falámos em nada, mas o tempo também não nos vai permitir continuar a conversar. É uma pena que a gente que não possa de facto meter mais uns minutitos. Agradeço-lhe, sinceramente agradeço-lhe o ter estado aqui, mas tinha aqui muita coisa para lhe falar das jornadas. Eu também aproveito para agradecer esta oportunidade e já agora fazer o convite, porque é verdade, também falar das jornadas não se esgota aqui numa hora. O convite que fica é este, é às pessoas, sobretudo os jovens, mas todas as pessoas, e todas as pessoas têm a responsabilidade de acompanhar jovens, de aproveitarem esta ocasião das jornadas, mesmo não indo lá, para estar atentos ao que o Papa vai dizer, ao que as notícias vão dizer, porque eu penso que é um acontecimento mediático também. Acontece lá, e os jovens que vão lá vão vivê-lo em primeira pessoa, mas é um acontecimento que vai transbordar para o mundo e, portanto, as pessoas podem participar e receber muito também estando longe. Daí que fica o convite, naquilo que não pode caber aqui nesta hora, que as pessoas estejam atentas ao acontecimento. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 ou 8 dias, à mesma hora, se Deus quiser.